Abraço meus parceiros, Pugiro Cavaco, Duda Gravações, Kelson Gravações, Matheus Gravações, Pássaro Gravações, Bequinho Gravações, tamo junto! Hey! Do que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da minha memória. Do que adianta tomar todas no fim de semana? E na segunda-feira vai se repetir a mesma história. Você vai acordar e se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Que não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, como aquele sujeito. Iago Gravações, Johnny Divulgações, Bora Luquinhas, tamo junto, estourador, Batata CDs. Você vai acordar e se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Esquecer. E quando se tocar que não tem volta, vai querer voltar, faça uma força. Vai sentir por dentro do vazio, vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mas mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele. Caverna CDs, Estrela CDs, Fabrício CDs, Léo CDs, Pirata CDs, Dudu CDs, meus parceiros,